Chegamos à conclusão que o que o PSD deixou de dívida foram 3.987.912 milhões. Foi este o valor que o PSD deixou de dívida. Contudo, também há que lembrar que nós tínhamos uma herança socialista e todas as heranças socialistas são difíceis de superar. E nós tínhamos recebido do professor César de Oliveira um passivo de 8 milhões de euros. 8 milhões, é verdade. Se houver dúvidas, basta ir buscar as contas de quando o professor César de Oliveira saiu. Ou seja, efetivamente, o PSD fez obra, e é essa obra, além da obra, ainda abateu cerca de 4 milhões de euros. Também vos quero dizer que, nestas coisas, o PSD era transparente nas contas. E, portanto, estas contas não há nada que enganar, porque está na área, está em todo lado e mais. Se tu vires ao resto, o PSD era trapalhão, elas ficam rebatidas quando numa revista de fevereiro de 2011, dos técnicos oficiais de contas, sai um texto académico que diz: transparência nas contas dos municípios portugueses. O caso exemplar de Oliveira do Hospital. Dos anos 2008 e 2009, o município de Oliveira do Hospital prefigura um exemplo a seguir quando está em causa a transparência da informação aos municípios e demais interessados.